Se você é profissional de educação física ou fisioterapia, já deve ter se perguntado: por que alguns alunos perdem força tão rápido em exercícios simples? Ou por que, mesmo depois de treinar força e resistência, algumas pessoas continuam sentindo dificuldades para coordenar movimentos básicos? A resposta pode estar não só nos músculos isolados, mas na forma como eles conversam entre si. Nosso corpo é uma orquestra de músculos, cada um com funções específicas. Dentro de cada músculo, temos fibras de tipos diferentes, algumas lentas e resistentes, outras rápidas e explosivas. Quando fazemos um push-up, por exemplo, não é só o peitoral que trabalha. Tríceps, ombros e músculos estabilizadores entram em ação juntos, de forma coordenada. A fisiologia tradicional avançou muito estudando cada parte isolada. Aprendemos como as fibras lentas sustentam força por mais tempo, enquanto as rápidas entregam potência imediata. Mas por muito tempo faltou entender o quadro completo. Como essas fibras e músculos se organizam como uma rede viva, adaptando-se em tempo real ao esforço e à fadiga. Hoje, com tecnologias como a eletromiografia de superfície, o famoso EMG, podemos enxergar como os sinais elétricos dos músculos mudam quando as fibras são ativadas. Mais do que isso, conseguimos mapear como os músculos trocam informações entre si, combinando sinais de diferentes frequências. Esse novo olhar abre caminho para entender como surge a coordenação motora fina. Não é apenas uma questão de ativar um músculo e desligar outro. É um jogo complexo de sincronia, em que diferentes tipos de fibras musculares precisam combinar esforços para manter o movimento fluido. Pesquisadores já tinham observado isso em movimentos de agachamento. Quando analisaram como as pernas e as costas trabalham juntas, descobriram redes organizadas em subgrupos, como se fossem equipes dentro de uma grande equipe. Cada sub-rede tem seu papel, e muda de forma quando a fadiga chega. Será que isso também acontece em outros movimentos, como o push-up, que é um padrão básico de empurrar na horizontal? Essa é a pergunta que motivou o estudo que vamos explorar hoje. Este estudo investigou como músculos do peito e braços se coordenam como uma rede durante push-ups até a exaustão. O foco foi entender três coisas principais. Se diferentes tipos de fibras dentro desses músculos se sincronizam em padrões específicos. Se essas conexões mudam quando a pessoa fica cansada. Se existem princípios gerais que não dependem do movimento em si, mas do papel funcional de cada músculo, seja ele principal, auxiliar ou compensatório. No fundo, a ideia é simples, mas poderosa. Se conseguirmos ler essa rede, poderemos criar indicadores que mostrem quando um treino está funcionando, quando o corpo está entrando em fadiga e até se a recuperação de uma lesão está evoluindo bem. Para investigar tudo isso, os pesquisadores convidaram 18 homens jovens, fisicamente ativos, mas não atletas de alto rendimento. Eles não podiam ter lesões, problemas de saúde ou usar medicamentos que interferissem na força muscular. O teste era simples, mas exigente. Cada participante fazia 3 séries de push-ups até não aguentar mais, com 5 minutos de descanso entre as séries. A execução era padronizada. As mãos ficavam alinhadas aos ombros, o corpo firme. O peito descia até encostar numa corda a 3 centímetros do solo. Para não ter trapaça, um metrônomo marcava o ritmo. 3 segundos descendo, 3 segundos subindo. Assim, cada repetição durava 6 segundos. Enquanto isso, eletrodos captavam os sinais dos músculos peitorais esquerdo e direito e dos tríceps de ambos os lados. A pele era preparada de forma cuidadosa para garantir sinais limpos. Depois, os dados passavam por uma análise detalhada. Primeiro, os sinais eram divididos em 10 bandas de frequência, cada uma representando um tipo de fibra muscular. Em seguida, os pesquisadores calculavam como essas frequências se conectavam entre si, dentro de um mesmo músculo e entre músculos diferentes. O resultado era uma espécie de mapa de conexões, mostrando quais fibras se sincronizam mais e quais se desligam quando a fadiga chega. Para garantir que não fosse coincidência, eles aplicaram testes de controle que embaralhavam a fase do sinal, quebrando as conexões reais, mas mantendo a energia total. Assim, podiam ter certeza de que os vínculos que apareciam eram de fato parte da comunicação muscular real. Os resultados trouxeram descobertas fascinantes. Logo de cara, os pesquisadores viram que durante o push-up, os músculos do peito e braços formam sub-redes bem definidas. Por exemplo, o peitoral esquerdo e direito criam uma rede própria, enquanto os tríceps também formam a sua. Essas redes se organizam em módulos, cada um com uma força de conexão diferente, dependendo do tipo de fibra que está mais ativa. Um detalhe interessante. Na primeira série de push-ups, as fibras de contração lenta e as de contração rápida mostraram forte sincronização dentro do peitoral. Mas à medida que a fadiga aparecia, essa sincronia diminuía. No tríceps, a redução da sincronização foi ainda mais intensa, sugerindo que esse músculo, por ter um papel mais secundário no push-up, é mais sensível à fadiga acumulada. Outro achado curioso foi a comparação entre músculos do mesmo tipo e de tipos diferentes. Enquanto pares de músculos iguais, como peito com peito, mantêm uma organização de rede mais coesa, as conexões entre peito e braço são mais frágeis e sofrem mais quando o cansaço aumenta. Quando os participantes passavam para a segunda e a terceira série, já chegavam com uma carga residual de fadiga. Os gráficos mostravam que as redes iam se reorganizando. Algumas conexões ficavam mais fracas, outras mais fortes, numa tentativa de compensar a perda de força. No geral, a estrutura da rede lembrava muito o que os pesquisadores já tinham visto no agachamento. Mesmo sendo movimentos diferentes, o padrão de sub-redes e módulos se repetia, reforçando a ideia de que existe um princípio geral por trás da coordenação muscular. Mas o que tudo isso significa na prática? Para quem trabalha com treino ou reabilitação, esses resultados mostram que a fadiga não afeta só a força bruta, mas também a qualidade da coordenação muscular. Quando a rede se desorganiza, o corpo perde eficiência. É como se a orquestra ficasse desafinada. Um peitoral cansado pode transferir mais carga para o tríceps ou para os ombros, aumentando o risco de sobrecarga e, em alguns casos, de lesão. Por outro lado, entender essa rede abre portas para monitorar melhor o treino. Imagine usar sensores de EMG para ver, em tempo real, como está a comunicação entre músculos durante um treino de força. Dá para saber se o aluno está chegando perto do ponto de falha, se precisa descansar mais ou se pode continuar sem risco. Na reabilitação, isso pode ajudar a identificar se o paciente está usando o músculo certo para cada movimento. Em casos de dores crônicas ou lesões, muitas vezes o corpo cria compensações. Músculos que não deveriam assumir o esforço acabam trabalhando demais. Com esse tipo de análise de rede, dá para flagrar essas compensações e ajustar o plano de exercícios de forma mais precisa. Em resumo, este estudo mostrou que os músculos não trabalham sozinhos, mas como uma rede hierárquica, que se adapta dinamicamente à demanda e à fadiga. Mesmo em um movimento básico como o push-up, a forma como as fibras lentas e rápidas se sincronizam, se reorganizam e transferem trabalho entre músculos principais e secundários segue padrões consistentes. Esses padrões são parecidos com o que já se viu em agachamentos, sugerindo que talvez existam princípios universais de organização para outros movimentos fundamentais: empurrar, puxar, agachar, girar. Para o futuro, o grande potencial é transformar esse conhecimento em ferramentas práticas. Criar biomarcadores de fadiga, monitorar desempenho de forma mais inteligente, prevenir lesões e tornar programas de treino ou reabilitação baseados em evidências reais, não só em protocolos genéricos. No fim das contas, esse olhar de rede pode ser o próximo passo para profissionais de educação física e fisioterapia, que querem oferecer resultados mais seguros e eficientes para alunos e pacientes.